Muito boa noite, sejam bem-vindos ao Cubo. Às segundas-feiras, aqui na Rádio AS, como é habitual, entre as 10 e a meia-noite. Hoje a emissão vai contar na primeira hora com um destaque à banda ZXZ, que é um projeto de Stan Frenzgodki, que é da Ucrânia e tem um álbum novo, chama-se Lux. Daqui a bocado vamos conhecê-lo melhor. Também vamos conhecer I'm the Night, dos americanos Perturbator. Na segunda hora, uma hora especial, temos uma mixtape exclusiva aqui para o Cubo, feita pelo artista portuense Rodolfo. Portanto, deixem-se ficar até à meia-noite aqui na Rádio AS. Os sons que vão predominar durante estas duas horas praticamente vão ser retrofuturistas anos 80, ou seja, bandas que utilizem o sintetizador como imagem de marca e sons de Casios, Nintendos e outras máquinas assim de jogos e de fazer música retro. Antes disso, dois temas novos, vamos começar pesado, dois temas exclusivos também de apresentação, não para o Cubo, mas para o mundo, são os novos temas dos americanos White Wheels e ainda o tema que regressa os Pixies aos temas originais, passado uma década. E é justamente com White Wheels que vamos começar. O tema da apresentação chama-se In Your Room e avizinha-se álbum novo ainda para este ano. Os Pixies trazem-nos o tema Bag Boy, já têm um concerto agendado no nosso país, data única para novembro no Coliseu de Lisboa, e também se adivinha, se não for este ano, para o início do outro, talvez um álbum de originais. Estamos então com os americanos White Wheels, este é um tema novo, In Your Room. Boas novidades aqui no Cubo, este Bad Boy dos Pixies, que marcou o regresso aos temas originais passados uma década, e lá atrás, White Hills in Your Room, tema que certamente figurará no próximo álbum da banda. Passagem para um tema que já tem rodado aqui pelo Cubo, são os Fedre Bloodwed One. Thank you. Chegam-nos da Ucrânia, chamam-se ZXZ e este é o último de originais de título Lux. Estamos com o tema Liquid Metal. Ouvimos o tema Liquid Metal, agora já estamos com Excessive Sexual Drive, retirados do último trabalho dos ZXZ, de título Lux. É um projeto solo de Stan Fredgodsky, que é ucraniano, um nome um bocado confuso, mas faz música eletrónica com várias influências que vão dos anos 70 até à nossa década. Rotular somente de Witchall seria um bocado injusto, pois os temas tanto podem ser experimentais, drone ou até mesmo pop. Ele tem um sentido pop bastante apurado. Este é um músico e produtor bastante ativo, a sua discografia não para de crescer, a sua música é um hobby para desfrutar em casa ou então para dançar num clube ou numa pista de dança. Lux é a sua última obra e continua a ser bastante atraente e hipnótica. Resta-me referir que este trabalho, tanto como o resto da sua discografia, está disponibilizada na sua página do Bandcamp gratuitamente. Podem aceder a http://zxz242.bandcamp.com. Mais um tema retirado deste Lux do ZXZ, o tema chama-se Solitário Night Live. Ainda vamos voltar aos ZXZ, mas para já vamos fazer uma pausa para vos apresentar uma banda que já tem rodado por aqui, embora já há muito tempo que não passava pelo cubo, Pow Wow Wow, Sun's Meditation. We'll be right back. atrás com os Powwow Sons Meditation, ficámos com estes Fire Color, são ingleses, mais concretamente da cidade de Birmingham, e o tema chama-se Transient Bliss. Agora mais outra estreia aqui cúbica, uma banda americana, DeLorean 88, Continuous Love. Destaque nesta primeira hora do Cubo, do grupo ucraniano ZXZ, que, volto a relembrar, tanto este álbum como o resto da discografia, que é bastante extensa, está na página do músico Bandcamp, completamente gratuita. Volto a repetir o endereço, zxz242.bandcamp.com, ou então podem consultar a nossa página ou o nosso grupo do Cubo no Facebook, vão ter lá os links todos destas bandas que estão aqui a passar hoje no Cubo. Escolhemos do Lux, retirado do Lux, Vorticismo é o tema que encerra este destaque. Relembro que na segunda hora vamos ter aqui uma mixtape exclusiva do artista portuense Rodolfo, portanto deixem-se ficar na nossa companhia até bem perto da meia-noite. Depois do destaque para Lux dos ZXZ, já o mini destaque, I'm the Night é o nome do disco dos Perturbator, que é um projeto de James Kent, que nasceu em Londres, mas vive atualmente em Buffalo, na cidade do Texas. I'm the Night foi lançado gratuitamente pela editora Aphasia Records e é o segundo longa duração, depois de um primeiro trabalho do mesmo ano, 2012, Terror 404, ser lançado por conta própria. As influências, claro, são bandas de sonoras de filmes do terror dos anos 80 e toda a subcultura da mesma década. Todos os temas foram escritos e produzidos por James Kent. Recentemente editou um EP, já este ano, há pouco tempo, há um mês atrás, de nome Sexualizer, que dentro em breve será aqui apresentado. Para já vão ficar dois temas, este que está a servir de base de fundo, Technicolor, feat. Nordeco, e depois o tema Eclipse. era when our cities are armed with steel and concrete. Computers and electronics barricade our minds. It doesn't change the fact that there exist a lot of strange phenomena, bizarre beyond reason or logic. Most folks just don't see them. That's because we cling to order, to any tiny happiness that comes our way, and we bust our humps to blind ourselves with our desires and our pleasures. There's a world of darkness out there, beyond time or space. A world filled with evil that is undeniably real. And in that world, there are things that run wild. Ficaram duas para o projeto Perturbator, o segundo álbum de originais de 2012, I'm the Night, editado pela editora Aphasia Records. Agora já estamos para finalizar esta primeira hora do Cubo com os nossos bem conhecidos Chromatics. These Streets Will Never Look The Same, versão instrumental. É o final da primeira hora do Cubo, deixem-se ficar. Nós temos uma mixtape do artista Rodolfo, que nós vamos já a seguir, na segunda hora, explicar quem é este rapaz. segunda hora do Cubo, como anunciamos, uma mixtape exclusiva de Rodolfo, aka Diogo Jesus, nascido na cidade do Porto em 1991, atualmente reside na Maia. Rodolfo é um puto estúpido que gosta de fazer coisas, palavras do próprio, lançou uma série de CDR, grandes êxitos em 2008, salsichas satânicas em 2009, videojogos para falhados em 2009, milhões de rudes em 2010 e depois os mais conhecidos, já foi destaque aqui no Cubo, Vampiro do Gueto em 2011 e Rodolfo do ano passado, 2012. Agora está em ato a fazer ED porque não lhe apetece fazer música, talvez volte, talvez não. Tem uma grande panca por jogos, fez uma BD escrita pelo vocalista dos Waves, que vai sair agora durante este mês de julho ou em agosto. Andava há pouco tempo a ouvir imenso synths, Cold Wave, e assim que lhe pedimos para fazer uma mixtape, acedeu derrompante. Já fez exposições de VD e VD em tempo real aqui em Aveiro, na Semana Pneumática, no Mercado Negro. Podem aceder aos seus discos, aos seus trabalhos de música, através de www.rodolfobandcamp.com, portanto www.rodolfo.bandcamp.com, ou então através de www.rurucomics.oldpress.com para os seus trabalhos gráficos. De qualquer das formas, tanto a playlist do Mix 7 como estes links vão estar disponibilizados para vocês verem no nosso grupo no Facebook e na nossa página. A mixtape tem duração de uma hora, portanto vai ser até à meia-noite, até encerrar o Cubo. Quanto a nós, até aproveito para fazer as despedidas, estamos de volta de hoje a 8 dias, fiquem então com a mixtape de Rodolfo. Floyd Wave Orchestra. We'll be right back. Of women and men, by daybreak all hope will be lost. seen what you cannot believe, a storm of evil, an atrocity. You try to flee as you're dragged down to your knees, but the monsters overpower you and start to they were in the ground, the townsfolk, they were sleeping sound. They never saw the clouds roll in, but it matters not, the end was wrong. At nightfall, they were in the ground, the townsfolk, they were sleeping sound. They never saw the clouds roll in, but it matters not, the end was wrong. Weather comes fear and still. Yeah.

You don't want to hear.